Orientação, chegada Mari, desça para nível 060. 060, chegada Mari, 701. Boa noite, 05. Boa noite, 05, prossiga. A gente solicitou junto à empresa, está em contato com a Infraero, mas eu gostaria de um reforço no pedido da ambulância. Um passageiro, 55 anos, sexo masculino. Aparentemente, mal-estar, talvez até um problema cardíaco. Gente, boa noite, 05. Seu Solos 3-0, livrando à direita, prossiga na Alfa e Juliette até o Proton 07. Alfa Juliette para o 07, o Mané. Após expansão intacta, estabilizado o sinal RNAV, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 5, reporte estabilizado. 3-1-7-0, copiou após intacta e confirme, escuta o ILS em linguagem? Sim, o ILS em linguagem, 3-1-7-0. Senhora, nos informou aqui o RNAV. Positivo, após intacta, escuta o ILS em linguagem, desce 2000 pés com 1-0 no 5, 3-1-7-0. Gente, 3-1-7-0, queria desculpar. Final ILS sem glide. Zero. Linha 701, desça para nível 050. Para linha 701, 050. Afirmo, 6701. Sim, para 0501. O Gono 805 está cruzando Serra Vitor 366. Gono 805, complete final RNAV, chame torre em 118 decimal 6. 186, obrigado, até logo. Torre Salvador, uma boa noite, Gono 805, cruzou Serra Vitor 366, já está visual, trem baixo e travado. Gono 805, muito boa noite, já avistado, está livre pouso na 10, deslocado em 90 metros. NH é 1-0-1-5 e o vento é 1-5-0 graus com 5 graus. Gente, livre pulso na 1-0, vou no 8-0. 96701, após posição ITAP, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado final ILS, repasse estabilizado. 96701, após ITAP 2000 no 0 no 5, repasse estabilizado no ILS. Salmo ILS sem grade, web 6701. ILS 701, segue tráfego 1 hora, 11 milhas, o Nordeste, Alfa 320, passando 040 para 2000 pés. Grau de speed de 1909. Ciente do tráfego, tenho mesmo no visual. Valor azul 4062. Azul 4062, eu sendo identificação, autorizado chegada a Mari, desça para nível 050. Escona Mari 050, boa tarde, meu Deus. Clear to push and start, call me ready to taxi, QNH 1015. Copy, clear for push and start, QNH 1015, call me for taxi, push and go. Bye-bye. Seu solo aos 37, livrando à direita, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 0612. Livrando à direita, Alfa e Juliette até o 612, boa noite, obrigado. 805, informo também que já coordenado com a Infraero, equipe médica já aguardando no portão, ok? Excelente, muito obrigado, senhor. Complete final ILS sem glide, chame torre 198 decimal 6. 198 6, boa noite. Salvador, boa noite, tá 3170. Uno 70, boa noite, avistado na final, cheque seu trem. O vento é de 1,50 graus com 5 nós, está livre pouso na 10. Livre pouso na 0, baixado travado, tá? 3,170. 3,170, informa o cabeceira deslocada em 90 metros e o QNH agora 1,015. Confirme se há uma formação significativa na final da 10. Negativo, uma camada leve de tráfego. Ok, galera. 4062, após o TAP, desça para 2000 pés, ajuste 10015. Está autorizado final ILS, reporte estabilizado. Quase TAP, desce para 2000, 1015, autorizado ILS, reporte estabilizado, 4062. 3170, torre 18, decimal 6. Meia 701, complete final ILS Stringlight, chame torre 118 decimal 6. Chamando torre 118 completando sem glide o 6701. Torre Salvador, boa noite, Webjet 6701, a 3 milhas do externo. Webjet 6701, boa noite, mantém aproximação, aguarde liberação para o pouso. Mantém aproximação, aguardando a liberação para pouso, 6701. Points runway 10, call me ready to take off. Airport Scout 158. This is Hilly Dolphin for runway 10, call me ready for 158. São 3170, seu Solos 42, livrando à direita, prossiga na Alfa em Índia até o portão 02. Atento ao 330 da Aeroporto Portugal, livrando a parte no momento. Direita. Táxi via Alfa, Índia, portão 2, paciente do 30 da Portugal, portão 3277. Webjet 6701, cheque o trem, o vento de 140 graus com 5 nós, QNH1015, está livre, pouso na cabeceira 10, deslocada em 90 metros. Pista 10 deslocada em 90 metros, trem checado e travado, leve 6701. Só 3520, boa noite, eu tenho aqui já 190 para Aracaju, aceita? Afirmo. Então 3520, está autorizado para Aracaju, nível 190 pela Golf 677. Decola a 10, curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. O transponder é o 5441, controle 1935, cotejo. Sente autorizado para Aracaju, nível de voo 190, aerovia Golf 677. Decola pista 10, curva esquerda após decolagem, perfil da Pucca, transição Aracaju. Transponder 5441, controle 119, decimal 35, TAM 3520. Correto, TAM 3520, chame a torre em 18612, quando pronto para o puxo e acionamento, informação vigente a Delta. Sente, vai tomar conhecimento da Delta, chamando torre 186, quando pronto, 3520, muito obrigado, uma boa noite. Jet 6701, seu Solos 45, livrando à direita, prossiga na Alfa Juliette até o portão 04. Alfa Juliette, gate 4, na sua escuta, web 6701. 158, ready for departure. Air Portugal 158, clear to line up and take off. The wind is 130 degrees with 4 knots. Line up and clear for take off. Portugal 158. Total 9908, chame agora. Entra Brasília, 123-0, secundária 127-6. Autorizado 4062, visual. 4062, chame torre no 8 decimal 6. 18 e meia, obrigado. 9. Azul 4062, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Zero para Maceió, aceita? Aceita o número 06. O número 06 está autorizado para Maceió, nível 330, pela Open Whisky 58. A pista em uso a 10, decola com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder ao 5447, o controle opera em 1935, contexto. No 606, autorizado 330 para Maceió, via Bruce 58, de Cosa 10, Bucaracaju 5447, 1935, o controle está no gate 8, no 606. No 606 é correto, chame a torre 186 quando pronto para o puxo acionamento, a informação vigente é a Delta. Ciente, reporta para a torre, para a busca de acionamento, no 606, grato. 119-35 em Portugal, 158, adeus, boa noite, obrigado. Azul 4062, cheque 30, livre pouso na 10, o vento é de 1,60 graus com 4 nós, CNH agora 1,0 no 5 e a cabeceira deslocada em 90 metros. Baixou, travou, livre pouso 4062. 158, held up one. Contact Clubfoot Level 370, Puka Departure, Zipa Transition. 370, Puka Departure, Zipa. May we fly direct Puka from position? Stand by. Alívio, chama o táxi. 3520, 1015, ajuste. Salvador, mais uma vez, boa noite, gol no 805. Aguarde, gol no 805. Aguardo. Azul 4062, seu solo ao 50, livrando à direita, prossiga na Alfa e Kilo até o pátio 3. Quem vai livrar na última? Alfa Kilo para o pátio 3, 4062. Permanece na sua escuta? Afirmativo, na minha escuta. 1805, boa noite. Eu tenho já o 370 aprovado para Natal, aceita? Aceita, esse mesmo, senhor. O gol no 805 está autorizado para Natal, o nível 370, aerovia Amplio Zulu 10. A pista em uso é a 10, após a decolagem curva à esquerda, saída Puka, transição Zipa. O transponder é o 5445 e o controle opera em 119.35, corteja. 370 autorizado Natal, apresolou no 0, 10, decola da 10 com curva à esquerda na Puka, Zipar 5445, transponder 119.35, controle após, para o Gol no 805. Correto, Gol no 805, chame quando pronto para o push e acionamento. Chama lá. Portugal 158, climb and maintain flight level 3290. Say again, flight level, cleared flight level for Portugal 158. Portugal 158, climb and maintain flight level 290. Right, flight level 290, Portugal 158, request direct intel. Portugal 158, contact now. Receive center 126.85 or 125.45. 126.85, 125.45, Portugal 158, boa noite, obrigado. Deseja a recoordenação para o 39? Não, copiamos o 37. Então, Gol no 896, está autorizado para João Pessoa, nível 370, pela aerovia Upper Whisky 58. A pista em uso é a 10, decola com curva à esquerda, saída Puka, transição Aracaju, o transponder é o 5450, o controle opera em 119.35, proteja. 370 para João Pessoa, via rota de voo apresentada, APV 5820, via decolada 1-0, curva esquerda, cumprindo a Puka Aracaju, 5450, transponde 935, é o controle. Correto, Gol no 896, chame quando pronto para o push e acionamento. Chamaremos. Dan 3520 está pronto para o táxi, temos 8-9 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alternando Recife. 8-9, 2 e 40 e Recife, está livre táxi à sua direita até o ponto de espera da Charlie, ajustado no 0 no 5, chame pronto para a decolagem. Ajuste no 0 no 5, taxi de Charlie, ponto de espera, informa todo pronto, 3520. Xan 3520, próximo ao ponto, espera pronto. Xan 3520, a linha decola da 10, o vento é de 1,50 graus com 4 nós. A linha decola pista 90, Xan 3520. Salvador, é o gol no 714, boa noite. Sou 714, boa noite, eu tenho já o 230 para Aracaju, aguarde um minutinho para a cota. Aguarda para a cota, gol no 0, decolador 5-8, assume agora o controle 1-9-35, senhor, bom voo. Obrigado, boa noite. Puxa acionamento, gol no 8-0-5, tá no 6-12, senhor. 6-12 aprovado, senhor, puxa acionamento, chame táxi no 8-0-5. Chama lá. Nível de voo, 9-0. Ok, 9-0 na PUC, 3-5-2-0. 714 da Caju, Serra Brau, Volvo Romeo, nível 230, aprovado, Golf 77, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1-9, decimal 3.